Conversas da Abaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo primeiro episódio. Com este vinho ao pedrinha. Queres fazer a tua... Não, fazes tu. Fora, sou sempre eu. Então, nem sempre estás. Quando não estou, não faço. Então, tu conheces melhor o Zé do que eu. Eu não conheço o Zé de lado nenhum. Eu não estou preparado. Não, ninguém está. Ninguém está preparado para te entrevistar. Entrevistaste? É uma conversa. São conversas à bola disso. Já ouvi. Já tens um copo de tinto, já podemos... Bem. Primeiro, hoje mudamos de cenário e estamos aqui numa nova livraria do Fundão, que tem um conceito muito engraçado, que é... Posso só pegar? Podes. Livros tintos. Só o nome. Já convida. Portanto, é a livraria preferida do Jerónimo agora, que é Livros Tintos. Eu ainda não vendo 8 picas. Portanto, ele vem cá comprar um livro e bebe 5 tintos. É. Ou deve ser que compro nenhum livro. Não, mas esta livraria que fica aqui na Avenida Eugénia de Andrade, número, loja 6, fica aqui ao lado da farmácia Sena Padês, é fácil de encontrar. É basicamente uma livraria de um amigo que também vamos conversar, o Zé Ryder, que é sul-africano e que está cá a viver no Fundão há uns anos, e decidiu abrir aqui uma livraria que é também um espaço cultural, que tem... Por exemplo, estamos aqui a olhar lá para dentro, está ali o Gabriel a ver pintar um quadro, tem livros usados, livros novos, tem CDs do Jerónimo a 10 euros, que é o preço que ele já custava antes, nem fez um desconto. Portanto, já sabes que se quiserem comprar um álbum do Jerónimo é aqui no Livros Tintos. Mas eu com o Zé vivemos de conversar, hoje a nossa conversa é aqui com o Zé Oliveira, outro imigra. Está cá radicado, é uma expressão boa no Fundão, há 2 anos. Vai fazer 3 em maio. Vai fazer 3 anos em maio. Já contribuiu para a demografia da região, tal como eu. Já fez um jovem rebento, o Lucas. E, basicamente, o Zé Oliveira é cineasta, faz filmes e também programa filmes. Ele é um dos cabecilhas do Cineclube Gardunha, que também há cerca de 2 anos, que retomaram... Retomaram a atividade e que têm dado ao Fundão programação regular de cinema todas as semanas, ou no Fundão ou em aldeias, filmes que normalmente não se vêem aqui na região. Aliás, alguns filmes não se vêem lá de nenhum dos que vocês têm passado, não é? Sim, espero que sim, é um bocado o objetivo, não é? Porque temos aqui a Covilhã à Beira, que tem um centro comercial, que passam filmes mais comerciais. Antes nós queremos pôr os filmes que não passam aqui mais, que são difíceis de ver. Difíceis de ver do circuito comercial, mesmo sim. Em Lisboa, alguns destes filmes têm aparições muito fugazes em Lisboa. Mas conta lá como é que vieste aqui parar, que é sempre uma boa... Bom, já vês cá há muitos anos, não é? Já és amigo do Fundão, és amigo sim, do Mário... Sim, tenho aqui grandes amigos. Dos encontros de cinema... Tenho aqui alguns. Mas tu és de Braga e vieste há 3 anos... Vinha há 3 anos no âmbito da cava das primeiras bolsas que o município abriu, na altura acho que era... ajudar-te, não é? Agora a recriar-te. O Jerónimo também. Também foi bolseiro? Também foi companheiro, nós tínhamos uma reunião todas as semanas, né? A ajudar-te. Onde é que era a reunião? A ajudar-te. Mas a reunião era. Era naquele do Janeca. É. O quê? Um espaço naquela, na Rua da Cal, na casa do Janeca, aquela que tinha o Índio na. Aquela a casa do Janeca. Dos móveis? Sim, do Janeca, mas aquela em pedra. A dos móveis? A toda que está toda, tem um ar todo surrealista. Sim, exatamente. Sim. Era aí as reuniões? Eram. Dos bolseiros anónimos? Era. Era para... O teu projeto era aqui, na altura? Era um projeto que ainda não entreguei. Era um, essa um parte filme, das coisas que contaram. Não havia projeto. Era ajuda quando foi na altura do Covid. Está bem, mas tinha um projeto. Desenvolveram um projeto. Sim. Eu estava a desenvolver um filme passado aqui na região, que ainda estou a acabar, não é? Uma espécie meio documentário, meio ficção. Mas pronto, na altura eu vim para aqui porque era mesmo na... Ainda havia, depois da pandemia, não é? Da primeira vaga e da segunda vaga, que foi ainda mais difícil. Pronto, e já estava um bocado cheio de Lisboa, estava a viver em Lisboa com a minha companheira. E estava assim um bocado cheio, não é? Estava um ambiente muito... muito pesado, não era? Muito, sentia assim muito peso das pessoas. As pessoas estavam muito tristes e cansadas e toda a gente se queixava, inclusive eu. Pronto, e abriram aquelas bolsas, eu tinha aqui muitos amigos, já conhecia. E pronto, a primeira coisa é que era só 6 meses, não era? Não gostava muito. Essa foi a primeira sorriso, não é? 6 meses, já lá vão 3 anos, não é? Depois fomos ficando, aconteceu projetos e também não sabíamos. Não sabia bem o que fazer à vida, não é? Não tinha outros objetivos, não tinha também trabalho, não é? Foi ficando por aqui. O trabalho que fazia era à distância também. Que era o quê? Dar aulas também? Sim, porque ainda dou, que de vez em quando dou aulas em Cascais e vou lá e venho. Aulas de quê? De cinema mesmo, uma escola que é Cascais Art School. Das aulas de cinema a Betos de Cascais? Mais ou são betos alternativos? Não. Tem de tudo. Aquilo, sobretudo, é curioso, tem muitos estrangeiros, muitos brasileiros, muitos estrangeiros que... Querem saber de... Vêm aqui no Brasil e, pronto, têm algum dinheiro e vêm tirar um curso de cinema, assim, para conhecer Portugal, enquanto estão lá, conhecem Portugal, e um arranjo de residência, etc. Mas é porreira. Na altura, vocês estavam a acabar o Guerra, não era? Ou já tinham acabado? É 2021. O Guerra é um filme que... que o Zé e a Marta a companheira, que é também uma das... não está cá hoje, está a trabalhar, ao contrário de nós desocupados. alguém tem que ir buscar o Lucas, tu tens que ir buscar os Lucas às 5h30. O Lucas está no infantário no Alcaide. Mas na altura ele e a Marta fizeram um filme em conjunto, já não é o primeiro, já tinham feito mais filmes, que era o Guerra, não foi o primeiro. Já tínhamos Guerra. Acabado, estávamos antes. Com o nosso grande amigo... José Lopes, que também era um grande amigo aqui dos Encontros de Cinema e uma presença sempre histórica e divertida, divertida. Nos Encontros de Cinema. Essencialmente divertida. Já, esse filme já estava acabado, estava a passar em festivais, assim, um pouco por todo o mundo, ainda não tinha estreado, depois acabou por estrear no início de 2023, mas sim, ocupou-nos muito tempo em tentar estrear o filme, foi muito complicado. Sobretudo logo naquela altura, não é? Depois os filmes em Portugal é muito difícil, porque não há dinheiro e o filme precisava de dinheiro, nomeadamente para direitos musicais, coisas assim, foi... Só isso foi mais uma odisseia, o filme foi uma odisseia, demorou muitos anos a filmar, a montar, e depois outra odisseia para estrear comercialmente, mas conseguimos. Portanto, os teus filmes têm sido pequenas odisseias, não é? O anterior também, como é que se chamava, o da noite? Conselhos da Noite. Conselhos da Noite. Opa, tem sido sempre muito difícil, nunca tive assim um projeto que fosse muito fácil mesmo, com dinheiro nunca, tenho uma tendência para complicar as coisas, nomeadamente em termos de relações... Com produtores. Relações com produtores, relações... porque eu preciso de tempo, estás a ver, há pessoas que são muito profissionais e que eu admiro, mas eu preciso de mais tempo, porque eu sou muito lento e as coisas às vezes correm mal. Em vários campos, não é? Por falar em música, se calhar vamos falar. Sim, podíamos já. Isto aqui também é um programa musical. Aqui não pagamos direitos musicais, paga a Rádio Cova de Aveiro uma taxa anual, que eu não sei no valor de quanto. E portanto podemos escolher livremente músicas para este programa sem ter que negociar com o produtor. Podemos, para início de conversa, escolher aí duas, assim, um método de discos, duas ou três músicas que gostasses de ouvir. Podes ir pensando, dizes uma agora e dizes depois outras. Opa, eu estou a ouvir muito, não sei porquê, mas pronto, estou a ouvir muito de Neil Young. Eu gosto muito de Neil Young. Não sei porquê nos últimos dias, nas últimas semanas tenho ouvido muito. É o tempo. Ele tem uma música meio entre a primavera e o frio. É um gajo do Canadá. Não, posso contar uma coisa engraçada, que eu nunca fui uma pessoa de ir a muitos concertos, nem festivais grandes, nem... E curiosamente, desde que tive o filho, é um bocado contraditório, mas comecei a ir. Inclusive foi ao Superbox, Super Rock, que é uma coisa, para mim foi uma coisa completamente insana, não é? Pá, porque eu sou, pronto, eu sou dos anos 90, não é? Toda a minha infância é dos anos 90 e não sei, muita gente não deve saber isso, mas eu gosto muito de hip-hop, por exemplo. Pronto, e uma das bandas históricas de hip-hop, talvez a maior de sempre, teve no Super Rock ano passado, que é os Wu-Tang Clan. Pronto, eu fui ver. Como é que é? Ouvir os Wu-Tang Clan. Um Tang Clan. Epá, nunca ouvi. Então agora aí ouvir dois malhos. São um velhado. Não sei se quiseres dizer alguma coisa sobre os Wu-Tang, eu gostava muito de ouvir. Quem são os Wu-Tang Clan? É uma banda clássica do hip-hop. O que é? Nos 80, 90? 90, creio. É, eventualmente eram começados antes, sim, americanos. Detroit? São não, não. Daquelas bandas também um pouco contestatárias, como os Public Enemy. Da, Nova York, né? Da costa este. Mas são blacks ou são branquinhos? São blacks, blacks, todos blacks, não é? Então foste lá ver esses mil. Esses foi com o João Palhares, desafio de João Palhares, e fomos ver também com os amigos de Lisboa. O João Palhares foi aquele que. Que estive nas conversas da Baladiça há duas semanas. Teve na, foi, na tomada do Carvalhal. Boa. E pronto, tem acontecido isso. Também fui ver agora a Petty Smith a Braga. Já comprei o bilhete para o Nick Cave. No... Está cá em outubro. E tem sido, não sei porquê. Tá, mas e o Neil Young? Estava, ia, tocou no Superbox, Super Rock. Não, mas tenho ouvido porque era. Ah, pronto, para apanhar a conversa. Porque era um dos. Deste, de, que eu gostava de ouvir. Gostava de ir a um concerto ao vivo, mas está difícil, não sei. Ele só tem tocado nos Estados Unidos e no Canadá. Ele faz lá um festival todos os anos, lá na Quinta de Ilha. Festival da Quinta de Ilha. E não disseste qual é que era a música do Neil Young? Fazer um festival na tua Quinta de Ilha. Não disseste qual é que era a música do Neil Young? Pode ser uma música que é pouco conhecida, mas é de um CD muito... De um CD famoso, que acho que chama-se War Harvest Moon. Chama-se Unknown Legend. Que era sobre uma mãe que teve, pronto, que era uma venda, uma mulher que andava de Harley Davidson no deserto e depois foi mãe. Pronto. É ouvir a música e tentar saber a história. Eu sabe, me rido. Somewhere on a desert highway, she rides a Somewhere on a desert highway, she rides a Harley Davidson. Her long blonde hair flying in the wind. She's been running half her life. The chrome and steel she rides. Estás a ver, na conversa disseste logo duas ou três músicas. E do Wu-Tang Clan, se cheiras alguma? Pode ser o Cream, é uma das mais conhecidas, mas... Cream, não é? Cream? Não é C-R-E-A-M. Então é Cream de creme. Sim. É. Café com creme. Um ice cream, pois. Como é que se escreve essa banda? W-U-Q. W-U, espaço. Exato, é este. Wu-Tang Clan. Deixa eu ligar só. Pronto, eu tenho um... Está aqui o cream. É esse. Nigga one, guy. Word up. Look out for the cops, though. Cash, fool. Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's. Niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around joint. Me. Cream, get the here money. We, here we dollar, go. Dollar, check dollar bill, this yo. Shit. Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose. Only way I began to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to Tech Notch. Bow, move from the gate now. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I beat back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. A man with a dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court played me short, now I face incarceration. Pacing, going upstate's my destination. Handcuffed and back of a bus. Life as it's shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I escape from takes, giving chase. Selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask what's it worth. Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. Stick up kids, corrupt cops and crack rocks and stray shots. All on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. But shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Niggas got to get the money. Dollar bill, yo. Cash can't just get by, no more. Cream, get the money. Dollar bill, yo. Stay up with E agora, a vida cá, como é que tem sido? Tu vieste para estar cá 6 meses, sei que na altura estavas meio... Ok, 6 meses ainda dá, depois começaste a ver o tapete a estender-se e começaste a ficar um bocado... Não, depois a bolsa passou para um ano. Depois a bolsa passou para um ano, houve um hiato nesse tempo, pá, entre 6 meses que eu não sabia bem o que fazer e fui ficando, não é? Já a pensar... Acabámos outro filme, uma curta-metragem que foi o Paz também, que... surgiu das imagens que ficaram de fora do Guerra, não é? Chama-se Paz, foi uma brincadeira com Guerra e Paz, com os livros do Tolstói. Fizemos essa curta-metragem que também foi a muitos festivais e ocupou-nos. E foi acabada aqui no Fundão, por acaso, foi fixe. E depois já nos iam dizendo assim um pouco por portas de travessas que iam abrir outras bolsas, não é? Pronto, eu queria continuar a desenvolver esse projeto do filme que vai estrear, espero eu, em agosto, que chama-se Gênesis. E foi trabalhando nisso, mesmo... sem saber se ia ter a segunda bolsa, foi trabalhando nisso e ia-me ocupando os dias, não é? Depois surgiu o Cinecube logo no início de 2022 e foi tudo que concorreu para eu ir ficando. Em Lisboa não aparecia nada, não é? Além das aulas, não. Ninguém me convida para nada nunca. Nunca ninguém me convidou para nada. Eu por acaso também às vezes penso, é pá, eu estou sempre a convidar a malta para coisas. Nem para beber um copo. Nem para beber um... Pá, o Jornal me convida para beber um ou dois títulos. Mas de resto, nem nunca me convidaste para escrever uma letra para uma música tua. Eu não te convidei, foste apresentar o livro dos Mata-Ratos. Ah, tens razão. Mas isso para apresentador... Para... Olha, só este para mês... apresentador toda a gente neste mês de Abril, tenho para aí 6 convites para moderar debate e apresentar coisas. Vou começar a ligar o taxímetro e a cobrar. É a malta julga que isto não dá trabalho nenhum. Agora é um debate sobre o 25 de Abril. E não era nascido. Já era nascido, mas enfim. Mas pronto. Quem ia fazer uma música para o Maloio? Ah, isso pode ser. Vamos fazer uma coisa. Isto cantar. Isto cantar. Isso então ainda melhor. Finalmente um convite. A sério. Um convite a sério. Ou assim, um estilo crooning, pode ser? Pode. Imagina um Harry Belafonte branco a cantar uma música punk. Jerónimo, ajudas-me a fazer a letra? Tu. É que as minhas letras são um bocado mais... Opa! Eu simplifico. Agora também a inteligência artificial e um gajo... Claro. Foi lá. Escreve uma música punk. Estavas a foto, vieste para o Fundão, desculpa interromper o teu raciocínio. Não, eu não tenho raciocínios, podes responder à vontade. Vieste para o Fundão. Apaixonaste-te para o Fundão, não foste? Não foi? Opa, eu gosto muito do Fundão. Não tens medo de andar à noite na rua, pois não? Não, não. Ah, pois. Tá, finalmente. Não, eu também estava a ver. Ele estava a ver andar no Martim Muniz, achas que ia ter medo? Nós é que temos que ter medo dele, não é? Temos que ter medo dele, não é? Não, que ele tem a nossa matriz cultural. Quer dizer, matriz cultural não tem bem. Não, mas é fixe. Mas acabaste porque ele está. Foram 6 meses, depois foi um ano. Epá, eu sei que na altura estavas tipo, ok, isto, uma coisa temporária é fixe, mas permanente. Não é permanente, nada é permanente. Sim. Na vida, não é? É tudo uma questão de tempo. Mas foste gostando de ficar, acabaste por não desgostar de estar aqui a viver. Sim, opa, no princípio não foi fácil, aliás, é muito curioso estarmos aqui neste espaço, porque o que eu sentia falta quando cheguei aqui era de espaços de referência, estás a ver? Sim. Eu em Lisboa passava os dias em cafés, em sítios que eu conhecia, não é? Claro. Diariamente, cafés grandes, onde eu podia passar anónimo, não é? Ninguém... Anónimo, não sei, não é que eu seja conhecido, mas não via ninguém e pronto, não é tipo, aqui... No pouco tempo que eu vi, tu vês sempre as mesmas pessoas, né? Encontras sempre alguém. Eu gostava muito. Mas tens um amigo? Tens um amigo à porta? Claro, sim. Aqui é diferente, não é? Tens sempre um amigo. É aquela história que tu em Lisboa, tu podes ver um amigo, tens que ir tu à procura dele. Sim. Aqui não é preciso. Não, é verdade. Sim. Aqui vem eles ter contigo. Espaços de referência, é verdade. É. A menos, pronto, quem só tem gente sabe bem copos, tem sempre ali o crédito e o business. Yeah. Não passa disso, mas depois tem são espaços que não têm interesse. Tem interesse para aquelas pessoas para quem aquilo é referência. Sim. Só que para nós é um bocado chato por causa da... Não é o... Nada, é a confissão e a música. Se tivesse outro tipo de música, se calhar claro. Também era um espaço para, para ir. E conversa. E conversa, pronto. Mas conversas, isso, cada um escolhe. Bom dia, era isso. Eu não conhecia aqui no fundo, eu não conhecia esse lado, não é? Bom dia, este espaço foi Extintos agora, desde que abriu, que foi há um mês e pouco. Eu tenho vindo aqui regularmente e sinto-me em casa como... Um pouco como tinha esse espaço batata, de referência. Para viva, batata. Os Extintos é aqui, sim senhor. Eu a morar aqui ao lado, é porque vi lá. Hoje, olha. Uma notícia. Tem que vir aqui, que eles têm aqui uns livros interessantes e você também, se calhar, tem algumas coisas que claro. Conhecem. Claro. Olha, olha, olha para colecionar. E agora aqui. Tu és o colecionador, olha, entra lá. Um século. Por isso tem um diário de notícias, sim. Vai para aí fora. E vou concorrer agora lá a eles para uma exposição do 25 de Abril. Ah, faz bem. Eu tenho aqui uma coisa original do movimento das Forças Armadas. Isso é interessante para fazer uma exposição. É, a ideia é essa. Então, mas vai ali à biblioteca, é? À Dina. Mas não está lá. Está bem, espera aqui. O programa original. Epa! Aqui o Sr. João acabou de trazer o programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas, batido à máquina, um original. Espetacular. Olha aqui o que se passava no fundão. A seguir ao vídeo, tu não te lembras, tu ainda eras pequeno. Não era nada. Não era senhor nada. Padre, se já andava fazer, nas escolas secundárias. Senhor Padre, se quer fazer comícios, venha para a rua, atrás do altar prega-se a Bíblia. Cristo defendeu os escravos, Cristo atacou os ricos, Cristo defendeu a liberdade, Cristo foi crucificado pelos ricos e pelos príncipes dos sacerdotes. Cristo foi amado pelos pobres porque desprezava os ricos. O senhor padre ama os ricos e despreza os pobres. Abaixa a política atrás dos altares, venha para a rua e fale connosco. Fundão, 1974. Epá, isto devia ser reimpresso. Veja isto. Então vai ficar deliciado com isso. A esquerda que nos governou. Comunistas, gonçalvistas, socialistas e independentes. Em 1964, o salário médio dos portugueses era 5 contos. Um maço de cigarros custava 4 escudos, 1 quilo de carne de boi custava 60 escudos, 1 quilo de bananas 12 escudos. Em 1979, o salário médio dos portugueses são 10 contos, o dobro. Um maço de cigarros custa 27,50, ou seja, 7 vezes mais. 1 quilo de carne de boi, 4 vezes mais, 260 escudos. Bolas. Agora, é este o resultado dos governos socialistas e comunistas. Veja, é delicioso, é para baixo. Fumar muito pouco e convém guardar a beata. Comer um bife, só de longe a longe. Bananas para crianças, uma por semana. Vinho às refeições, só com metade de água. Bacalhau, só no Natal, do miúdo e se houver. Passear ao domingo, à Foz e uma vez por mês. É isto, pá, espetacular. Comprar um carro novo. Comprar um carro novo, nunca mais. Stay popio. Portanto, andamos nisto há 50 anos. Isto é só para ver um pouco do... Não, isso é espetacular. A nível dos partidos. Desde o Partido Comunista, tenho os primeiros comunicados. Olha, também tenho que fazer uma coisa, João. Ó João, qualquer dia que tenho que convidar. Também tens que virar as conversas da bola disso, pá. Agora, antes do 25 de Abril. Sim. Mas não tragas muita coisa, só depois não conversamos nada contigo. Não. Mas vai espreitar a livraria. E depois, se não conseguir falar, anda, vai lá, João. Vai lá traduzir. A ideia era essa: estou aqui a morar ao lado. Então, vai lá. Acho que até foi no Notícias da Covilha que havia notícia. Que não, foi no Jornal Fundão. No Jornal Fundão. Também. Só que Notícias da Covilha não existe. O Jornal Fundão é quase dado. Tens aqui. Tens aqui. Fora, isso tem que levar a pois tens, tens. Tivemos aqui este momento. Este momento com o colecionador, o João, o João Barroca. João Barroca, acabou-nos de passar aqui com um ar de 25 de Abril. Estamos longe, sim. Bom, bom. Sim. O João Barroca. E é um dos grandes colecionadores. Foi meu colega de futebol. E de fotografias, tem fotografias antigas do fundo. Há uma conversa a ter. Agora, as conversas urbanas vão passar aqui a ser no Livro Extintos. Exatamente. Urbanas que tu agora deixaste de ser um. Tu tens feito um caminho que passaste de Braga para Lisboa. Ainda estive no Porto, sim. Braga, Porto, Porto, Lisboa, Lisboa, Fundão e agora. Pobre da Atalaia. É, mais um gajo das aldeias. Estás morando na Pobre da Atalaia? Tu sabias, tem? Não. Há 2 meses já. É verdade. Pô, que bem. E então, aí também passas anónimo ou quê? Aí é mais fácil no princípio. Para já sim, ainda não. Estás a gostar? Saio de manhã e entro à noite. Estou a gostar, é bonito, sim, é muito bonito. Tenho lá o Eugénio de Andrade, não é? A terra do Eugénio de Andrade. Tem lá as rotas do Eugénio de Andrade. Está bem, mas isso um gajo faz uma vez e depois já está lá. Faz um vez e estás a fazer. Mas é muito bonito, tem muitos percursos bonitos. Pois tem, ainda não descobri. À volta é uma terra espetacular para quem gosta assim de caminhar na natureza. É, dá para ver o céu, as estrelas assim. Sentes que. Sim. A levar e colocar a cabeça para cima de um prédio. À frente dos teus olhos tens não as estrelas. Não vês a chave da estrela. É verdade, isso custa-me muito. É pá, mas aquilo já é uma terra meio de planície, não é? Já, é. Portanto, não aquilo é o princípio do é o princípio do Alentejo. É verdade. Tu tens músicas sobre a Atalaia, não é? Não, eu tenho uma afinidade com a Atalaia imensa. Não, já lá apanhou grandes mudanças. Pois, eu fiz o hino da Atalaia do Campo, que eu joguei futebol na Atalaia do Campo. Ah, então é isso. E tenho uma afinidade muito grande com a Atalaia do Campo. É pá. O hino? Sim, fiz o hino da Atalaia do Campo. Ainda se canta hoje? Cada vez que lá jogo, lá aparece o Jerónimo. Eu já ouvi, sim. Tu fizeste da ADF também? Também fiz o da ADF. Esse já ouvi, sim. Também fizeste o da ADF. Ah, não, passamos com o da ADF. Pois, esse é mais conhecido. É mais conhecido porque tem mais relevância. Mas tu jogavas na Atalaia do Campo. Eu joguei na Atalaia do Campo, depois vim jogar para o Fundão. Ele mora na Póvoa, não é? Hoje é a mesma freguesia. É a união da freguesia. Mas é uma união. Na altura que eu lá joguei futebol, havia uma rivalidade entre Atalaia do Campo e Povo da Atalaia. Que aquilo... Não. Não se podiam. Epá, aquilo era terrível. Mas entretanto, aquilo foram casando uns com os outros. Uns com os outros, quer dizer, atenção. Uns com as outras. Também ou... não deve ter sido fácil casar um rapaz da Povo da Atalaia, casar com uma rapariga da Atalaia do Campo. Mas a partir do momento que começou, aquilo foi amenizando. Porque havia uma rivalidade, é pá, nem se podiam ver, aquilo era incrível. Hoje não, hoje as coisas estão... Já ouvi histórias. Já ouvi essas time histórias. Time forte e vencedor, em Bananeiras vou torcer com muito amor. Isto não, se calhar não é da Atalaia que a gente... Mas qualquer era o cavaco. É isso que tu descreveste. Não, isso é. Eu quando fiz o hino da Atalaia. Indo do Atalaia. Não, mas quando fiz o hino da Atalaia do Campo, aquilo era. Foi uma oferta que eu fiz, porque, epá, gostei tanto de lá ter andado. As pessoas indo hoje me tratam, olha, reparaste, tratam-me com um carinho de caraças. E foi uma oferta que eu fiz à Atalaia do Campo. Está aqui uma lista que é a lista dos 10 piores hinos das equipas de futebol do Brasil. Só as minhas. Podemos fazer os 10 piores hinos de equipas de futebol da Beira Baixa. Esse da Bananeira não está bom, não. Mas a Póvoa da Atalaia, que é logo à entrada, tu tens ali o... Como é que chama aquilo? Dos enchidos, que é quando se faz... Quintela. Só se acharia Quintela. Uma fábrica assim, não é? Sim, que tem lá uma estátua de um presunto. E voltando à realidade, programação... Aham. Pois. Isto quando é que vai passar? Bem, está em curso. Ou seja, quando isto passar, já passou o Jaime, portanto este programa de segunda não é... Não é na próxima segunda, é na mas segunda, pode ser na outra. Sim. Portanto, já passou o Jaime e este, já só faltam... Fala aí deste ciclo Amanhã Livres, portanto, todos os meses... Aliás, fala-nos um bocadinho da filosofia de programação do Cine Club e depois do que é que se vai passar até ao final do mês de Abril. Opa, normalmente, é o que eu estava a dizer, não é? Tentámos passar filmes que são mais difíceis de ver, portanto, temos aqui nas redondezas... Não pertence ao circuito comercial. É, temos a Guarda, temos a Covilhã, mesmo Viseu, já cheguei a ir a Viseu ver filmes, demora uma hora, não é? E pronto, filmes mais alternativos, mais difíceis, de autor, não é? Chamados filmes de autor. Mas não achas que as pessoas hoje em dia, para estes filmes de autor, já recorrem muito às plataformas de streaming, sei lá, o Filmin e outras coisas do género? É verdade, mas temos visto e é uma das coisas para mim que mais me fascina na programação, é tipo prever o público que vamos ter e eu já começo a... antecipar. É, e há filmes que... Por exemplo, para o ciclo de Abril eu consigo antecipar. Então podes antecipar, eu gostava muito de ouvir. Antecipar o tipo de público que vais ter? É, Abril está tudo uma... É o Spico. É o Spico. E os membros do Partido Comunista locais, se forem filmes ligados ao 25 de Abril, estarão será uma presença provável. Sim, espero que sim, é um público importante. Apesar de não ser muito numeroso, não deixa de ser público. Claro. E um dos nossos chefes da RCB, sim, o Leal Martins. Mas diz-me uma coisa, uhum, quando fazem, normalmente fazem ciclos mensais, não é? É. Tem alguma preocupação em ter alguma unidade, sim, sei lá, temática? Temos, ou... sim, temos sempre, não é? Deixa-me cá pensar, um exemplo assim. Pronto, este mês, por exemplo, passa o que nós temos, mesmo este mês em que foi mais difícil porque... pronto, tinha que ser filmes a ver com o 25 de Abril e então tinha que ser filmes mais, pronto, clássicos do cinema português, mais antigos, de filmes mais datados, não é? Mas mesmo assim tentámos inserir, por exemplo, dois filmes atuais. Por exemplo, amanhã passa um filme que é o, chama-se A Flor do Buruti, que é um filme filmado na Amazónia, não é? No, com índios verdadeiros, não é? Que são dois realizadores, um realizador português, o João Salavisa e a esposa dele, a Nader, que se tornaram, digamos, parte dessa comunidade, que é os Kraó, que é uma comunidade indígena, que ainda hoje, pronto, vive segundo os seus preceitos originais, não é? São nativos. E pronto, e achámos que era importante passar um filme desses no 25 de Abril, porque é um público, porquê? Porque é um público que tem sido constantemente ostracizado, ainda com o regime do Bolsonaro, etc., que tentou destruir o povo indígena, não é? E pronto, o que é que isso tem a ver com o 25 de Abril? Eu e as pessoas que fazem a programação comigo, tinha muito a ver, não é? Não sei se são tudo a ver. Comunidades estão a resistir, não é? Que constantemente... sem direitos políticos, sem direitos. Eu salvaguardando a tua imagem e a imagem do Cine Clube Gardunha, é necessário dizer que não há conotações políticas entre vocês e a programação. Ou pelo menos tentam. Da minha parte não há, porque eu não tenho conotações políticas, não tenho qualquer. Sim, mas é para salvaguardar até a própria vossa imagem, sim, não é? Da minha parte não há, agora, não tem toda a lógica que no, sim, mês de Abril passem de filmes mais, além desse de, esse já passaram, o Jaime também passou Abril. A semana passada. O Jaime é um filme curioso porque é um filme que, pronto, é o primeiro filme, pronto, digamos, não é o primeiro, mas é o primeiro filme que lhe traz projeção de um realizador muito, muito importante e, pronto, ainda não totalmente conhecido, porque os filmes dele são difíceis de ver porque ainda não estão digitalizados, agora já estão, mas durante muitos anos não tiveram, que é o António Reis, grande poeta também do Porto, tem um livro de Tinta da China belíssimo, com todos os poemas dele, António Reis, Poemas do Cotidiano. Temos que dizer ao Zef para arranjar isso. É, e o Jaime foi a primeira, que é uma curta-metragem de 35 minutos, mas é curioso porque é sobre alguém que estava, que é o Jaime, chama-se Jaime, não é, como é o filme, que estava internado em Lisboa, no, como é que se chama, Júlio de Matos, não é? Um tempo anótico. Está tudo dito. E pronto, o que é curioso é que ele era do barco, não é? Nasceu no barco. Aqui? É uma figura do, sim, barco. Sim, nasceu no barco. É só malucos no barco, estou a brincar, é? O que é que aconteceu? Tinha vários problemas de... psicológicos, problemas mentais graves, mas era um pintor incrível, não é? Um pintor de arte bruta, não é? Arte bruta, naif. Um pintor absolutamente incrível. E o António Reis conheceu a obra dele e fez um filme sobre ele, e faz 50 anos este ano que o filme estreou, em 74 em Portugal, o filme estreou, faz 50 anos, e ao mesmo tempo depois o Mário Fernandes descobriu que o filme tinha passado, a primeira vez que tinha passado em Portugal foi no Fundão, no Cineteatro, com grandes figuras da cultura portuguesa, desde o José Cardoso Pires, enfim, e é uma efeméride. Olha, né? De 50 qualquer anos. Forma, mais uma. Eu vi, só uma ressalva para mim, não é no Júlio de Matos, mas, é no Miguel Bombarda. É no Miguel Bombarda, pronto, já me estava entrando no Miguel Bombarda. Mas de qualquer, assim, forma, eu vi aqui... Também há uma história muito curiosa de um bailarino que havia aí... Vi aqui ver o filme no sábado, 30 que era... On the Road, do Jack Kerouac, também que era um homossexual e não sei o quê, depois foi internado. Não era? Zé. Era um maluco um bocado à força. O filme vimos aqui no sábado, era um filme que era bem... Uma história muito complicada. Entrava bem no mês de Abril. Claro, acho que sim. Não entrava? Entrava, claro. Aquilo é a culpa... A anarquia... Estamos a falar da anarquia. O filme que vimos aqui, por estar fora do Jack... Sim. O filme baseado no bibliográfico do Jack Kerouac, por estar fora. Pá, inseria-se bem num... Com outros contornos, claro. americanos, de 50%. Para estar de fora é a bíblia dos hippies. Beat Generation. Não, os Beat Generation que te deram atenção, sim, mas a explicação da Beat Generation foi, sim, foi bem explicada. Os alemães que já eram pessoas dos hippies antes dos hippies, no século XIX. Então, Zé, então escolhi mais uma música ou duas. É difícil. É pá. Eu deixo-te a ti escolher. Não. Mas tu não, falaste do Nick Cave, falaste do Nick Cave. Continuamos sintonizados na adega cooperativa do Fundão. Agora passamos ao Cava da Beira. E estamos na fase final. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, cause there's one thing that she don't need, is another little hungry mouth to feed. People, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Why, take a look at you and me. Are we that blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? And the world. And the hungry little boy with the runny nose plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight. One night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand. Oh, people, don't you understand? Oh, this child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Hey, take a look at you and me. Are we that blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? As her young man died on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. Nosso no programa de hoje. Pronto. Falou dos filmes que se podem ver até ao fim do mês. Este que ele estava a falar. Os que já passaram. Então ainda vamos poder ver o que mais? Vamos poder ver um filme que chamado 48, que é da Susana Sousa Dias, uma realizadora que em princípio também estará presente aqui, que é um filme feito só de fotografias, com as fotografias dos presos políticos que foram torturados, e ao mesmo tempo que vemos as fotografias, ouvimos só a voz dos testemunhos, que contam coisas horríveis, terríveis, de torturas, de várias semanas sem dormir, vários membros cortados, etc. Um filme horrível. Um filme de horror, quase, mas necessário para... Alusivo antes de 25 de Abril. Antes de torturas do regime, não é? Mas necessário para... Antes de 25 de Abril. Para não se esquecer e para se perceber. Claro. Depois passa ao Cabal do Dinheiro, um filme do Pedro Costa sobre os cabos verdianos que estavam aqui na época do 25 de Abril, ou seja, a outra face que nós não conhecemos, não é? A comunidade africana, a cabo-verdiana que estava no Jardim da Estrela, toda escondida, cheia de medo, sem saber o que fazer. Isso era um motivo para fazer um grande filme, a comunidade cabo-verdiana que existia nas minas da Panasqueira. Eu lembro-me lá quando jogava futebol aqui nos miúdos, e tínhamos os jogos do distrito, íamos às minas da Panasqueira jogar, e tu país das minas da Panasqueira, do centro da aldeia até ao campo de futebol, tinhas que passar para aquela onde eles moravam, tipo Bar da Lata, não era Bar da Lata, aquilo eram casas construídas pela... pré-fabricados. Pelas minas? Pelas minas, para ver Altino. Não sabia disso. E na altura nós tínhamos um certo medo, porque era um garoto com 13, 14 anos, passado onde era só negros, negros, pretos, negros é, acho que é muito mais pejorativo. Preto é. Nós somos brancos, eles são pretos, não há problema nenhum quanto a isso. Mas era uma coisa desconhecida e eles, normalmente, aos domingos, quando eram os dias de futebol, era o dia de folga deles, normalmente estavam bêbados. Tinham aquele aspecto agressivo, mas não era aspecto agressivo, a gente é que não... Isso era quase cultural. Estava a dizer que tenho lá, já que está ligado à imprensa, tenho lá o bilhete de 1971, do combate do século, da imprensa, bilhete da imprensa. Sim. Foi que se realizou na República Democrática do Congo entre o George Foreman e o Cassius Clay. É espetacular. É verdade. E do Tarzan da Borda, não tem nada? O bilhete original. Do Tarzan da Borda. Também deve ter atuado aqui no fundão. O Tarzan da Borda era aqui de Pernambuco, era das águas. E também o meu single. O que eu tenho, sim, e depois ainda fizeram homenagem, foi ao Lobo da Costa. E também o Lobo da Costa, que era o faz parte do colecionismo. Sim. Espetacular. Não tens o meu single, que faz parte. Não tens o meu single da Autoroute e da Tasca? Tenho. Faz parte do colecionismo. Tenho. Isso aí é que tem que se guardar. Isso é que tem que eu tenho que guardar. Mas isto ia guardando mais ou menos, também às vezes fazia a seleção, mas também tenho aquele o álbum branco dos Beatles. Também eu lá tenho. Mas tu não tens o que também é do Rar, também é do Rar. O que é que tu tens? O primeiro disco do Dylan. Eu não sei o que é que eu ia ter. O primeiro e os outros todos. Só foram gravados 5 mil. E tu, o teu é o número quê? Não sei. Não sei, mas que vale um dinheirão, vale. Então pronto. Porque só foram editados aqueles, nunca mais foi editado nenhum. Então fica. Nunca houve edição. Não assalto é a minha casa. Podes abrir a casa Bob Dylan em Valverde, que já não tem uma casa. Eu me apoio à câmera para abrir a casa do Dylan. Um grande abraço. Olha, eu vou falar contigo, é por causa disto. Nos encontramos, está bem? Depois falo contigo. 48, e para fechar o Cavalo Dinheiro. O Cavalo Dinheiro tem outra coisa interessante, é o João Dias que vai apresentar o filme. É o João Dias, toda a gente que conhece, não é? Também é teu conterrâneo lá na Atalaia, não é? Também é do campo. Vai apresentar o filme? Vai apresentar porque ele montou esse filme. O filme do Pedro Costa, Cavalo Dinheiro, ele montou quando vivia em Lisboa. O cineasta? É o montador dos filmes do Pedro Costa, dos últimos. E depois um filme italiano para o fim do ciclo, que é uma escolha um bocado... É uma escolha, é como eu costumo dizer, até mais uma escolha política, digamos. É um filme do Matteo Garrone, italiano, sobre o realizador do Gomorra, não é? Sobre a máfia de Nápoles, etc. Eu fiz um filme agora que eu, por acaso, não vi, mas programei-o às cegas, porque tem a ver com a questão dos migrantes que fazem as travessias transatlânticas. É um filme recente? É um filme deste ano, acabou de estrear. E onde é que vão ser exibidos os filmes? São todos na Moagem. Todos na Moagem? Todos na Moagem, nas terças-feiras. Por exemplo, aquela coisa que fizeste, acho que interessante, em vez de o cinema ter um... Isso podes falar das sessões que fazem aqui no... Do cinema ter um... Acho que é mais fácil do que... Isto vai passar quando? Antes do... Vai passar hoje do Jaime. Pronto, então há aqui uma sessão nos Vivos Tintos, que é uma sessão, é um mini-ciclo que nós fizemos dedicado a escritores. Pronto, este ano passam, este ano, este mês de abril passam um filme, pronto, que é muito célebre, mas que é o do Vir em Las Vegas, do final dos anos 90, com o Johnny Depp e o de Benicio del Toro. Pronto, é baseado num livro também mítico americano, que é o Fear and Loathing in Las Vegas, de um dos maiores malucos do século XX americano, dos mais importantes, Hunter S. Thompson. E vamos ter leituras do livro e de outras coisas, claro, que ele escreveu, que foi um grande jornalista para a Rolling Stone, etc. E vamos ter whisky também, eu vou trazer uma garrafa de whisky, porque a bebida favorita do Hunter S. Thompson era whisky com cerveja, e vamos fazer o filme com... Ei, Gandam, eu venho pelo whisky, com a cerveja whisky. É a bebida. Felizmente aqui o Costa cá vive. Exato. Vou fornecer as medidas exatas que eu tenho, segundo o escritor, como é que se deve misturar as coisas, e também, vai ser divertido. Pode ser uma caçadora, que eu gostava muito. Ok, de dar pode ser. Uma figura fascinante, quem não conhecer, Hunter S. Thompson. Então também podemos fazer agora uma escolha musical adequada a essas sessões mais beatnik aqui no Livros Tintos. O que é que podemos ouvir assim? Sei lá. O que é que podemos ouvir assim? Beatnik. Charles Mason. É o fim da geração. O que é que eu quero o Acovia? E este caso do Carrington. Do Carrington. Tens músicas do Arlo, como é que é? O Digatry. Ginsberg. Alan Ginsberg, não, isso é poesia. Sim, mas não, mas ele gostava do Carrington. Aliás, o filme acaba que ele vai para o concerto do Carrington. Thompson também tem aí colaborações musicais. O Hunter S. Thompson. Ah, então faça o favor. Faça o favor de dizer que gostava de saber. Como é que se chama o outro maluco? My day is your day. Your day is mine. Our days are no days until you are mine. Ooh, yes. Ooh, yes. These long, strange nights. These long, strange nights. These long, strange nights. never lie. You do right work. Shot through with truth. Hung ya. Death. I got a shot. Obrigado, Zé. Obrigado, meu. Olha. E com um copo de Adega do Fundão nos despedimos. Não é nada, exatamente. Até ao próximo programa. Despedimos com amizade. Despedimos com amizade, com amor e carinho. Até ao próximo programa. Pronto. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tiros num bar, tasca ou taberna, perto de si.